Vamos agora prosseguir na análise dos poemas que constitui o livro segundo, a começar com o poema 38. Poema 38. Estar verdadeiramente na virtude é não querer estar na virtude, assim se está em sua virtude. Estar próximo à virtude é não querer perder a virtude, assim se desvia da sua virtude. A verdadeira virtude é a ação não querida e vontade de ação. A virtude comum é a ação querida e não vontade de ação. A verdadeira humanidade é a ação querida e não vontade de ação. A verdadeira justiça é a ação querida e não execução de ação. A verdadeira conveniência é a ação querida e não reciprocidade de ação forçada pela necessidade. Portanto, perdido o caminho, permanece a virtude. Perdida a virtude, permanece a humanidade. Perdida a humanidade, permanece a justiça. Perdida a justiça, permanece a conveniência. A conveniência não é mais que a aparência do humano e o princípio da decadência. E a subtileza, embora a emanação do caminho, é o agente da ruína. Portanto, o perfeito se atém ao em si, descuida o fenômeno. Se atém à fonte, descuida a emanação. Se distancia desta, se atém àquela. Bem, estar verdadeiramente na virtude é não querer estar na virtude, assim se está em sua virtude. Quer dizer, os homens que possuem a virtude superior não buscam parecer virtuosos, porque eles são a virtude. Os homens de virtude comum buscam aparência, porque eles não são a virtude. E assim se desviam da virtude. A virtude verdadeira é a ação não querida, não vontade de ação. A virtude comum é a ação querida, não vontade de ação. A virtude aparente é aquela que tem a intenção de parecer tal, de ser reconhecida como tal. A verdadeira justiça é aquela que se eleva pela obra por meio da intenção. A conveniência, a cordialidade, a cortesia é ação querida e não reciprocidade de ação forçada pela necessidade. Portanto, se alguém perdeu o tal, pode permanecer na virtude. Se perde a virtude, contudo, ainda pode permanecer na humanidade. Se perde a humanidade, ainda pode conservar a justiça. Se perde a justiça, pelo menos conserve a conveniência, conserve a delicadeza, conserve a cortesia. Então, esta cortesia nada mais é do que a aparência do humano e também o princípio da decadência humana. Notamos aqui como o pensamento de Lao Tseu afasta-se do de Confúcio, que Confúcio parte dessa conveniência como um ponto fundamental, porque pelo menos é possível a todos os homens serem corteses, é possível todos os homens serem de certa delicadeza e no trato uns com os outros, e que daí seria o ponto de partida para que o homem se tornasse melhor. Partir-se pelo menos disso. Agora, para Lao Tseu, ele não aceitaria isto como uma possibilidade, porque ele não acredita muito no. Ele não confia na bondade humana. E ele acha que a bondade humana não vai melhorar apenas pela cortesia, pelo trato, pelas diversas maneiras de proceder. Ela, segundo a conveniência humana, ela necessita ter intencionalidades mais profundas. Ela necessita de uma aprendizagem maior para poder atingir o mais elevado do homem. Ela é, portanto, um longo trabalho, uma longa paciência. Bem, isso que ele quer dizer no 38º verso. Vejamos agora o 39º. Existir é participar da universal unidade. O céu, como unidade, tem harmonia. A terra, como unidade, tem a estabilidade. A alma, como unidade, tem a consciência. O vazio, como unidade, tem o conteúdo. O ser, como unidade, tem a vida. O organizador, como unidade, torna a sociedade autônoma. Tudo é unidade pela universal unidade. Sem harmonia, o céu se transformaria em caos. Sem estabilidade, a terra se dissolveria em átomos. Sem consciência, a alma seria nada. Sem conteúdo, o vazio não existiria. Sem vida, o ser seria não ser. Sem autonomização, o organizador seria perturbador. É que o superior surge dos inferiores, o alto tem por base o baixo, e assim o organizador considera-se como nulo, insignificante, inativo, como produto do organizar-se. A soma das partes não realiza o todo. Ausente a vontade, em vez da cristalização em diamantes, haveria apenas simples pedras. O tal é uma unidade universal, de cuja unidade participam todas as outras. O céu, como unidade, tem harmonia. A terra, como unidade, tem estabilidade. A alma, como unidade, tem a consciência. O vazio, como unidade, tem o conteúdo. O ser, como unidade, tem a vida. Unidade é o que integra, o que torna um, o que torna íntegro alguma coisa em si mesmo. Então, tudo quanto é, é unidade pela universal unidade, por participação da universal unidade. E sem a harmonia, o céu se transformaria em caos. E assim ele volta a mostrar que sem estabilidade a terra se dissolveria em átomos. Sem a consciência a alma seria nada. Sem o conteúdo o vazio não existiria. Sem vida o ser seria não ser. Sem autonomização o organizador seria perturbador. Finalmente, quando ele nos diz que ele diz que a soma das partes não realiza o todo, esta tradução nós não a encontramos nos tradutores chineses, esta frase. Encontramos de outro modo, mas não esta propriamente, nem também em outras traduções. Só no Ivans encontramos a tradução desta parte. Esta parte. Mas temos que chamar a atenção aqui para uma diferença entre duas totalidades. Uma totalidade é aquela em que o todo antecede as partes E outra totalidade é que em que o todo sucede às partes. O todo vivo é um todo essencial que tem partes. Um todo feito por uma aglomeração de coisas é um todo que surge depois que se aglomeram as coisas. Então nós temos que distinguir um todo per se de um todo per accidens. O todo per se, o todo antecede as partes. No todo per accidens, as partes antecedem ao todo. Quanto à parte final do poema, de que está ausente a vontade, em vez da cristalização em diamantes, haveria apenas simples pedras. É, temos aqui um belíssimo verso, bem significativo, mas não é de difícil compreensão. Poema 40. O retorno é o movimento do caminho. A passividade é a atividade do caminho. Todas as coisas debaixo do céu nasceram do corpóreo. O corpóreo nasceu do incorpóreo. 41. O sábio perfeito entende o caminho e busca realizá-lo. O sábio medíocre entende o caminho e procura manter-se nele. O sábio inferior entende o caminho e nele busca honrarias, sem poder consegui-la. Consequentemente foi dito, quem vê claro o caminho é místico. Quem progride no caminho se supermaterializa. Quem tem a consciência do caminho é humano. A virtude da grandeza é a universal receptividade. A suprema pureza é a ingenuidade. A virtude da amplidão é a não atividade. A virtude da força é a instintividade. Saber é multiplicar-se. O quadrado infinito não tem ângulos. O vaso infinito não tem capacidade. O som infinito não é audível. A imagem infinita não tem forma. O caminho é supersensual e superindividual. Resume o todo realizado. Nesse poema, temos que ver essa tradução do Rivens, que é muito século XIX, tradução de cientista materialista do século XIX. Quem progride no caminho se supermaterializa. Na verdade, eu creio que a tradução dos professores chineses deve ser mais segura, porque eles dizem o seguinte: quem progride no caminho consegue olhar melhor para trás. Quer dizer, quem avança mais pode ver muito mais daquilo que já percorreu. É, este é o sentido. O restante do poema são pensamentos que estão perfeitamente claros e que cujos comentários não são exigíveis, já que apenas demonstram um conceito muito claro de infinito que tem Lao Tseu, porque ele diz o quadrado infinito não tem ângulos, um vaso infinito não tem capacidade, um som infinito não seria audível, uma imagem infinita não teria forma. Quer dizer, o quantitativo não pode ser infinito. E quando no final diz o caminho é supersensual e superindividual, resume a todo realizado, e a tradução chinesa dos chineses diz o seguinte, que o Tao é profundo, é oculto e inomeável, não pode receber um nome. E nós só podemos conhecê-lo praticamente através das coisas que ele fez, não ele diretamente. Essa seria também uma melhor tradução desse trecho final. O resto, não temos nada a comentar as palavras de Lao Tse. Poema 42. O caminho produziu o um produziu o dois produziu o três produziu o múltiplo. O múltiplo está contido no yin e contém o yang. O material cria o equilíbrio. Os indivíduos de instinto antissocial não vivem, portanto, sob qualquer base. O organizador é agente do equilíbrio e, como tal, admirável. O ganho torna-se outra vez perda. A perda torna-se outra vez ganho. É a máxima do povo. Eu ensino. O ativo não alcança a sua morte. É o meu princípio. Este poema tem diversas traduções. E às vezes nos colocam em dificuldade de saber qual das ideias deve predominar. Assim, por exemplo, neste caso deste 42, o tal produz um, lógico, unidade vem do tal, o logos é a grande unidade, o um produziu dois. O 2 produziu o 3, o 3 produziu o múltiplo. Nós vemos aqui uma repetição do pensamento pitagórico. Os pitagóricos também diziam a mesma, tinham o mesmo modo de dizer. O Renprote produziu o 1. O 1 produz, então, o 2, assim sucessivamente. E daí reproduzir o múltiplo. O múltiplo quer dizer a miríada de coisas, a heterogeneidade, a grande quantidade de coisas. O múltiplo está contido no yin, que é o princípio passivo, que não é total e absolutamente passivo na concepção chinesa, que é o passivo da atividade, a passividade da atividade, quer dizer, contém uma certa atividade, mas é predominantemente passivo, predominantemente determinado, e o múltiplo contém o yang, que é a atividade, o predominantemente ativo, mas que é o ativo, que é o ativo do passivo. O imaterial cria um equilíbrio. Aqui ia dizer, a lei é que cria o equilíbrio pelas proporções das partes. Este apito agora é notável. Este foi uma boa descoberta que fizeram aqui perto. Agora, esta máxima popular que ele diz aqui, os tradutores chineses traduzem assim: na verdade, ganha-se ao perder e perde-se ao ganhar. Em gás, acho muito mais razoável. E, afinal, o ativo não alcança a sua morte, que é a tradução do Evans, eles traduzem por o violento morre violentamente, ou o violento terá um fim violento. O violento terá um fim violento. Não sei por que esse negativo. Não sei por que este negativo de Evans é o meu princípio, diz os tradutores chineses traduzem. Eis o que ensinava meu mestre e meu pai. Bem, agora vamos ao 43. O Os elementos mais flexíveis da sociedade fazem caminhar os elementos mais rígidos da sociedade. O imaterial introduz-se na continuidade da matéria. Nisto eu reconheço a superioridade do não querer. Pouca coisa há sobre o céu como ensinar em silêncio a alcançar sem querer. Nós sempre, como dissemos, estamos dando preferência à tradução de Ibbens. Mas, constantemente, nesses comentários, estamos procurando o que pretendia dizer Lao Tse através desses professores chineses, Wu e Si. Este 43 está, a tradução foi bem compreendida. Agora, aqui onde ele diz, os elementos mais flexíveis da sociedade fazem caminhar os elementos mais rígidos da sociedade. A tradução de termo sociedade não existe no chinês. A chinesa diz o seguinte: os mais flexíveis fazem ir para frente os mais rígidos. Diz, o imaterial introduz-se na continuidade da matéria, eles traduzem. Somente o nada pode encher o não espaço. Essa é a tradução do chinês. Somente o nada pode encher o não espaço. Reconheço, prossegue a tradução chinesa, as vantagens da não ação, do não querer. Poucas coisas há sobre o céu tão instrutivas como as lições do silêncio. Tão instrutivas como as lições do silêncio e as lições e os frutos do não querer. Vamos para 44. O bom êxito, ou o próprio eu, qual é o mais próximo? O próprio eu ou os bens? Qual o mais precioso? Ganhar ou perder? Qual o mais duro? O excesso acarreta a pena. A riqueza acarreta a ruína. Conservar-se em seus próprios limites. Deter-se ante o impossível. Eis a condição da eternidade. É 43. E, aliás, o 44. A tradução revisada pela chinesa está em perfeita ordem. Mais ou menos corresponde à chinesa, pequenas diferenças de termos. Agora, o bom êxito pode ser tomado a fama, ou o próprio eu, quer dizer, a personalidade. Qual é aquela que é mais próxima a nós? Qual é aquela que nos interessa mais, que devemos amar mais? O bom êxito ou a própria personalidade? Alguns traduzem por o bom êxito ou o corpo. Depois ele traduz o próprio eu, traduzem pelo corpo, ou os bens. Qual o mais precioso? Quer dizer, o próprio eu, o próprio corpo, a saúde ou os bens, qual o mais precioso? Ganhar ou perder? Qual deles é mais difícil, mais duro, aquele que mais nos faz sofrer? O excesso acarreta a pena. Os tradutores chineses traduzem: um amor excessivo por alguma coisa nos faz sofrer muito mais quando a perdemos. A riqueza acarreta a ruína. Eles traduzem. Reunir muitas coisas, muitos bens, nos levará a uma ruína dura, mais pesada. Conservar-se em seus próprios limites, deter-se ante o impossível. Traduzem. Conhecer até onde podemos ir e preservar-nos dos perigos, eis as condições para uma longa jornada. Ivan traduz, eis a condição da eternidade. Outros tradutores traduzem, eis a virtude social. É, não sei. É de fato aqui, como se trata de temas da posição do homem ante si mesmo e ante a sociedade, eu não vejo que a razão da tradução, eis a condição da eternidade. Aqui devia ser mesmo, eis a lição da verdadeira virtude. Isso devia ser a intenção de Lao Tse, porque aqui tudo isso indica qual a verdadeira virtude deve preferir, o que a verdadeira virtude deve preferir entre estes opostos. Vamos agora ao 45. Perfeição humana sempre é imperfeição, é irrealizável. Plenitude humana sempre é vazio, é impreenchível. Retidão humana sempre é obliquidade. Saber humano sempre é ignorância. Arte humana sempre é balbucio. O movimento vence o frio. A calma vence o calor. Por isso o absoluto é o ideal do homem. Essa tradução funda-se mais em Ivan. A tradução está de acordo com a chinesa, porque os chineses dizem a mesma coisa. A maior das perfeições parece imperfeição quando é naturalmente das coisas finitas. Por isso, a maior perfeição é irrealizável. A plenitude por maior que seja a plenitude, ela sempre é um tanto vazia. Por maior que seja a retidão, ela sempre tem as suas obliquidades. Por maior que seja o saber, ele sempre tem a sua ignorância. Por maior que seja a arte humana, ela sempre é imperfeita, incapaz. De forma que a calma vence o calor, diz ele, o movimento vence o frio. Por isso, o absoluto é o ideal do homem. O tradutor chinês traduz esse verso final da seguinte forma. A paz e a serenidade é a norma que deve guiar o homem. Bom, mais ou menos. Vamos ver até os outros tradutores. Os tradutores diz. Os outros seguem mais ou menos a Ivans. Vamos agora ao 46. Se a sociedade vive no caminho, os cavalos de guerra são empregados na lavoura. Se a sociedade se afasta do caminho, os cavalos de guerra vão para a fronteira. Não há maior pecado que as paixões. Não há maior mal que a imoderação. Não há maior defeito que a ambição. Quem sabe satisfazer-se, está satisfeito. Este é um poema bem simples que revisamos estão todos mais ou menos de acordo com o mesmo texto, realmente, onde o homem vive no tal, compreende o tal, marcha para Deus, ele não empregaria seus cavalos para guerrear, mas sim para laborar os campos. Uma sociedade afastada do tal é que levaria os homens à guerra. As paixões são a nossa fraqueza. É a imoderação que nos faz ser fracos, porque não controlamos, não dominamos as nossas ambições, os nossos defeitos. Saber satisfazer-se, permanecer dentro dos seus limites, é, naturalmente, atingir a plena satisfação. Outros traduzem esse final, quem sabe satisfazer-se, está satisfeito, traduzem por: na solidariedade está o começo. Os chineses traduzem, os professores chineses traduzem: somente aquele que conhece o que é demasiado consegue evitar o demasiado. É mais chinês e mais lautseano. Bom, vamos agora ao 47. Sem correr o mundo, pode conhecer-se o humano. Sem olhar pela janela, pode ver-se. Quem olha muito, saberá pouco. Logo, perfeito, sem caminhar, alcança. Sem observar, sabe. Sem querer, realiza. Esse é o poema 47. Essa tradução segue a linha de Ivan. Quer dizer, nós não precisamos, para conhecer o humano, conhecer todos os homens quantitativamente. Basta conhecer alguns homens. A nossa própria experiência da vida é suficiente para que nos diga bem o que é o homem. E também não precisamos ir além do olhar pela nossa janela para conhecer o mundo. Isso não quer dizer que não busquemos conhecer. Alguns tiraram conclusão que Lao Tseu pretendia que ninguém devia sair do seu lugarzinho, ficar dentro da sua cidadezinha, da sua aldeiazinha, ter uma vida restritíssima, porque não havia necessidade de uma vida e qualquer amplidão na sua vida. Não encontramos isso, nem sabemos porquê dessas conclusões, a não ser forçando a interpretação. O que ele quer dizer é o seguinte: quem tem sabedoria, quem tem inteligência, basta pouco para conhecer muito. Quem não tem, nem com muito conhece pouco. Agora vamos ver. Perfeito sem caminhar alcança. Isso, quer dizer, o sábio, aquele que atinge sabedoria, sem caminhar alcança. Ele, sem ver, ele vê. Quer dizer, sem observar, ele vê, ele sabe. Sem querer, ele realiza, ele termina, ele acaba a sua obra. Bem, agora vamos ao 48. Poema 48. Estudar conduz cada vez mais longe. Seguir o caminho diminui as paixões. Diminui e diminui até o não querer. Não querer, não agir. É a essência da organização social. Contínua ausência dos planos individuais. Os planos individuais não organizarão a sociedade. O grupo do senhor Roberto Campos, antes disso, ficaria irritadíssimo, porque eles querem organizar. Eles acham que podem, um grupo, dar uma organização para 80, 90 milhões de homens. Pode marcar o destino de 90 milhões de homens. Para o seu não. Para o seu, a sociedade é alguma coisa viva, que não se pode determinar, fazer determinadamente o seu destino, como não se pode fazer o destino determinado de um ser humano. Próprios pais podem preparar tudo o que quiserem para os filhos, mas eles não conseguem que a vida de seu filho siga absolutamente dentro das normas que eles pretenderam marcar-lhe. Quanto mais uma sociedade. Sociedade tem muitos imprevistos, tem muitos jogos de fatores per accidens. Há uma série de acontecimentos inesperados. Lao Tse é um adversário fundamental há 25 séculos da planificação, porque a planificação é querer violentar a própria vida. Não se planifica a vida. Ele dá a entender isso constantemente. A planificação da vida, como se pretende fazer, isso não quer dizer que nós tenhamos previsões sobre a vida. Isso não quer dizer que nós tomemos providências para prever naquilo que é previsível. Como, por exemplo, providências a tomarem-se em relação ao aumento de natalidade. Providência a tomar-se em relação ao aumento, por exemplo, do desenvolvimento disso ou daquilo. Planificar o planificado. Mas não querer planificar a criação social. Quer dizer, colocar a sociedade dentro de uma bitola que ela não possa se desenvolver senão de acordo com a cabeça do seu organizador. Esse organizador termina por ser um opressor e por ser o desorganizador da sociedade. Toda planificação social destrói a própria sociedade e tira-lhe a sua capacidade criadora. As nações que atingiram o mais alto grau de criação foram precisamente aquelas que tiveram maior liberdade também de criação. Bom, mas vamos ver o 48. O 48. Estudar conduz cada vez mais longe. E seguir o caminho tal reduz, diminui as paixões. Diminui, quer dizer, diminui a pouco e pouco, até o não querer, até não ser sofrer a imposição dessas paixões. A essência da organização social é precisamente evitar que as paixões dominem o ser humano, que ele realize aquilo que é conveniente dentro das exigências naturais, sem apelos aos baixos impulsos. Depois embaixo ele diz, o tradutor diz, o sábio obtém a multiplicidade ativa. Assim, para dirigir o império, deve ser eliminada toda agitação. O que não possui a calma é incapaz de governar. Assim traduz este final. Agora, os tradutores japoneses, chineses, eles traduzem assim. Para conquistar o mundo, há necessidade de renunciar a todas as paixões. E é preciso evitar... esta planificação individual para se conseguir vencer o mundo, que tornar-se vitorioso no mundo ou tornar vitorioso o próprio mundo. Agora, aquela outra tradução nós não sabemos de onde foi tirada. Agora, 49. Poema 49. O perfeito não tem consciência do individual. É a consciência social. Para os bons é bom. Para os não bons é igualmente bom. Eis a virtude da bondade. Para os honestos, honesto. Para os não honestos, igualmente honesto. Eis a virtude da honestidade. Perfeito na sociedade, vigia ansiosamente que não seja perturbada a consciência da sociedade. Os membros da sociedade dirigem-lhe os olhos e os ouvidos. São como os filhos do perfeito. este poema não oferece nenhuma dificuldade de interpretação e as traduções são mais ou menos todas coerentes, todas iguais. A tradução inglesa, a tradução desses chineses para o inglês, que eu tenho aqui às mãos, também confirma todos esses pontos. Somente tem pequeno modo de dizer que são muitos chineses e que eu acho que deve estar mais de acordo com a realidade do texto de Lao Tse. Aqui nesses últimos versos. Perfeito na sociedade vigenciosamente que não seja perturbada a consciência da sociedade. E os membros da sociedade dirigem os olhos e os ouvidos, são como o filho perfeito. Eles traduzem que no meio do mundo da sociedade, um sábio é como uma luz que ilumina. Ele é uma espécie de salvador. Ele guarda o seu coração no meio da nebulosidade que o cerca. Todo povo pode desenvolver os seus olhos e seus ouvidos. Mas o sábio apenas sorri como uma criança satisfeita. Né? Quer dizer, todo povo pode aguçar os seus sentidos, mas o sábio sorri como uma criança satisfeita. Eis uma tradução genuinamente chinesa e com aquela poesia própria do chinês. No próximo filme, na próxima fita, vamos ver.